Em algumas semanas, você vai matar saudades da rádio que fez história. Os bons tempos estão de volta em breve, aqui, nos 1120. 1120. Vem aí, a rádio que marcou época, aqui, nos 1120. Os melhores comunicadores do Brasil estarão em breve aqui, nos 1120. Os bons tempos estão de volta em breve, aqui, nos 1120. Acabar em cinza, apagando nosso amor. Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá, a estrada do amor, e não faz você voltar. Cada 24 horas nasce sol e nasce lua, minha estrada é diferente, nasce só saudade sua. Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá, a estrada do amor, e não faz você voltar. Cada 24 horas nasce sol e nasce lua, minha estrada é diferente, nasce só saudade sua. Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá, a estrada do amor, e não faz você voltar. Cada 24 horas nasce sol e nasce lua, minha estrada é diferente, nasce só saudade sua.